Sessão 7 de A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Tiago. A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. De Álvares de Azevedo. Último beijo de amor. Well, Juliet, I shall lie with thee tonight. Shakespeare, Romeo. A noite ia alta. A orgia findara. Os convivas dormiam repletos nas trevas. Uma luz raiou súbito pelas fisgas da porta. A porta abriu-se. Entrou uma mulher vestida de negro. Era pálida. E a luz de uma lanterna, que trazia erguida na mão, se derramava macilenta nas faces dela e dava-lhe um brilho singular aos olhos. Talvez que um dia fosse uma beleza típica, uma dessas imagens que fazem descorar de volúpia nos sonhos de mancebo. Mas agora, com sua tez lívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, sua mão de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, disserei antes o anjo perdido da loucura. A mulher curvou-se. Com a lanterna na mão, procurava uma por uma entre as faces dormidas um rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, ajoelhou-se. Quis dar-lhe um beijo, alongou os lábios. Mas uma ideia a susteve. Ergueu-se. Quando chegou a Johann, que dormia, um riso embranqueceu-lhe os beiços. O olhar tornou-se-lhe sombrio. Abaixou-se junto dele, depôs a lâmpada no chão. O lume baço da lanterna, dando nas roupas dela, espalhava sombra sobre Johann. A fronte da mulher pendeu e sua mão pousou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se, tremia, e ao segurá-la na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou-o ao chão. Viu que tinha as mãos vermelhas, enxugou-as nos longos cabelos de Johann. Voltou a Arnold, sacudiu-o. — Acorda e levante-te! — Que me queres? — Olha-me, não me conheces? — Tu! E não é um sonho? És tu! Oh! Deixa que eu te aperte ainda! 5 anos sem ver-te! 5 anos! E como mudaste! Sim, já não sou bela como há 5 anos. É verdade, meu louro amante. É que a flor da beleza é como todas as flores. Alentai-a ao orvalho da virgindade, o vento da pureza, e serão belas. Revolvei-as no lodo, e como os frutos que caem mergulham nas águas do mar, cobrem-se de um invólucro impuro e salobre. Outrora era Georgia a virgem, mas hoje é Georgia a prostituta. — Meu Deus! Meu Deus! E o moço sumiu a fronte nas mãos. — Não me amaldiçoes, não! — Oh, deixa que me lembre. Estes 5 anos que passaram foram um sonho. Aquele homem do bilhar, o duelo a queima-roupa, meu acordar no hospital, essa vida devassa onde me lançou a desesperação, isto é um sonho. Oh, lembremo-nos do passado. Quando o inverno escurece o céu, cerremos os olhos. Pobres andorinhas moribundas, lembremo-nos da primavera. Tuas palavras me doem. É um adeus. É um adeus, é um beijo de adeus e separação que veio pedir-te. Na terra, nosso leito seria impuro. O mundo manchou nossos corpos. O amor do libertino e da prostituta. Satã riria de nós. É no céu, quando o túmulo nos lavar em seu banho, que se levantará a nossa manhã do amor. Oh, ver-te e para deixar-te ainda uma vez? E não pensastes, Georgia, que me fora melhor ter morrido devorado pelos cães na rua deserta, onde me levantaram cheio de sangue? Que fora-te melhor assassinar-me no dormir do ébrio, do que apontar-me a estrela errante da aventura e apagar-me a do céu? Não pensastes que, após 5 anos, 5 anos de febre e de insônias, de esperar e desesperar, de viver por ti, de saudades e agonias, fora o inferno ver-te para deixar-te? Compaixão, Arnold. É preciso que este adeus seja longo como a vida. Vês, minha sina é negra. Nas minhas lembranças, há uma nódoa torpe. Hoje é o leito venal. Amanhã, só espero no leito do túmulo. Arnold, Arnold. Não me chames Arnold. Chama-me Arthur, como dantes. Arthur, não ouves? Chama-me assim. Há tanto tempo que não ouço chamar por esse nome. Eu era um louco. Quis afogar meus pensamentos e vaguei pelas cidades e pelas montanhas, deixando em toda parte lágrimas, nas cavernas solitárias, nos campos silenciosos e nas mesas molhadas de vinho. Vem, Georgia, senta-te aqui, senta-te nos meus joelhos, bem chegada ao meu coração. Tua cabeça no meu ombro, vem, um beijo. Quero sentir ainda outra vez o perfume que respirava outrora nos teus lábios. Respire-o eu e morra depois. 5 anos, ó, tanto tempo a esperar-te, a desejar uma hora no teu seio. Depois, escuta, tenho tanto a dizer-te, tantas lágrimas a derramar no teu colo. Vem e diz-te-ei toda a minha história, minhas ilusões de amante, as noites malditas de crápula e o tédio que me inspiravam aqueles beiços frios das vendidas que me beijavam. Vem, contar-te-ei tudo isso, dir-te-ei como profanei minha alma e meu passado, e choraremos juntos, e nossas lágrimas nos lavarão como a chuva lava as folhas do lodo. Obrigado, Arthur, obrigado. A mulher sufocava-se nas lágrimas e o mancebo murmurava entre beijos palavras de amor. Escuta, Arthur, eu vinha só dizer-te adeus, da borda do meu túmulo, e depois, contente, fecharia eu mesmo a porta dele. Arthur, eu vou morrer. Ambos choravam. Agora vê, continuou ela. Acompanha-me. Vês aquele homem? Arnold tomou a lanterna. Johann, morto! Sangue de Deus! Quem o matou? Georgia. Era ele um infame. Foi ele quem deixou por morto um mancebo, a quem esbofeteara numa casa de jogo. Georgia, a prostituta, vingou nele Georgia, a virgem. Esse homem foi quem a desonrou. Desonrou-a a ela que era sua irmã. Horror! Horror! E o moço virou a cara e cobriu-a com as mãos. A mulher ajoelhou-se a seus pés. E agora, Deus? Adeus que morro. Não vês que fico lívida, que meus olhos se empanam e tremo e desfaleço? Não, eu não partirei. Se eu viesse amanhã, haveria uma lembrança horrível em meu passado. E não tens medo? Olha, é a morte que vem. É a vida que crepuscula em minha fronte. Não vês esse arrepio entre minhas sobrancelhas? E que me importa o sonho da morte? Meu porvir amanhã seria terrível. E a cabeça apodrecida do cadáver não ressoam lembranças. Seus lábios grudam-os à morte. A campa é silenciosa. Morrerei. A mulher recuava, recuava. O moço tomou-a nos braços, pregou os lábios nos dela. Ela deu um grito e caiu-lhe das mãos. Era horrível de ver-se. O moço tomou o punhal, fechou os olhos, apertou-o no peito e caiu sobre ela. Dois gemidos sufocaram-se no estrondo do baque de um corpo. A lâmpada apagou-se. Fim da sessão 7. Lido por Tiago em fevereiro de 2021. Fim de A Noite na Taverna, Contos Fantásticos, de Álvares de Azevedo.